Você me deu banho de ilusão, jogou água fria no meu coração, me levou além das nuvens, só não me avisou que eu ia cair no chão. Dá vontade de te bloquear, te manda pra aquele lugar pra você não me machucar. Mas eu não posso, nem quero evitar. Então me usa, rasga minha blusa, beija minha nuca, pode morder. Então me usa, rasga minha blusa, faz o que você sabe fazer. Me dá prazer, yeah, yeah, já que é só isso que você sabe fazer. Me dá prazer, já que é só isso que cê sabe fazer. É o comandante Fabíola Freitas. Você me deu banho de ilusão, jogou água fria no meu coração, me levou além das nuvens, só não me avisou que eu ia cair no chão. Dá vontade de te bloquear, te manda pra aquele lugar pra você não me machucar. Mas eu não posso, nem quero evitar. Então me usa, rasga minha blusa, beija minha nuca, pode morder. Então me usa, rasga minha blusa, faz o que você sabe fazer. Me dá prazer, é só isso que cê sabe fazer. Me dá prazer, yeah, yeah, já que é só isso que cê sabe fazer.